Vem, tô sem ninguém, desejo encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber, agora vou te dizer. Quero uma mina igual você. Vem, tô sem ninguém, desejo encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber, agora vou te dizer. Quero uma mina igual você, pra fechar comigo noite e dia. Que tem o mesmo gosto que eu, louca sintonia. Que me dê presente sem esperar algo em troca. Que atenda o celular com minha música quando toca. Que quando ouvir boatos me pergunte primeiro. E junto com você fazer amor e dinheiro. Quero uma mina igual você, gostosa é. Que seja safada e também que seja de pé. Quero uma mina que fale alto pro mundo. Que seja minha dama e assuma esse vagabundo. Em meio a esse caos, você me faça rir. Que naqueles dias capriche na lingerie. Vem, tô sem ninguém, desejo encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber, agora vou te dizer. Quero uma mina igual você. Vem, tô sem ninguém, desejo encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber, agora vou te dizer. Fascina, você é demais. Te quero igual querem a Juliana Paz. Quero uma mina descolada e louca. Que me acorde com café e beijo na boca. Que alugue filmes, leia livro também. E cante pra mim qualquer uma do Jorge Ben. Que no case de CD tem Snoop e Redman. Minha mulher maravilha, serei o seu Superman. Aceita meu convite, dança comigo. Vem nós dois, a noite é nossa. Paixão, vejo em seus olhos. Uma mina igual você, o que eu quero. Se você quer o meu amor, você vai ter que conquistar. Porque eu tenho meu valor. Comigo, vem nós dois, a noite é nossa. Paixão, vejo em seus olhos. Uma mina igual você, o que eu quero. Se você quer o meu amor, você vai ter que conquistar. Porque eu tenho meu valor. Seja o que for, deixa rolar. Você ninguém deseja encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber agora. Quero uma mina igual você. Vem, você ninguém deseja encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber agora vou te dizer. Quero uma mina que fale o que pensa. Que seja sem moderação e que seja intensa. Que não corre de brigas, que trabalhe comigo. Te passar minha senha, em você eu confio. Uma mina igual você pra andar de mão dada. Conhecer minha família, minha rapaziada. Uma mina pra dividir um lençol. Que vê novela e também xinga o juiz vendo futebol. Que quando bebe fuma, segura a onda. Que não dependa de ninguém pra pagar suas contas. Me chama por sorvete na praça. Que não dê risada se minha piada for sem graça. Mina igual você é difícil, eu sei que é. Se um dia eu te encontrar, você vai ser minha mulher. Vem, tô sem ninguém, desejo encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber, agora vou te dizer. Quero uma mina igual você. Vem, tô sem ninguém, desejo encontrar alguém. Quero uma mina igual você. Vem, se quer saber, agora vou te dizer. Quero uma mina igual você. No.